Teleurso 2000, uma iniciativa da FUDESP e da Fundação Roberto Marimba. Muito bem, meus alunos, vamos começar a aula de hoje para tirar as dúvidas que vocês têm. Professor Cidir, eu gostaria que o senhor me tirasse uma dúvida inerente à questão que eu venho formular à vossa senhoria. É verdade que o governo americano proibiu a venda de milkshakes no final do século XIX? Meu querido aluno, é correta a sua informação e isso acabou desencadeando um incidente muito grave, a Guerra de Canudos. Professor, mais uma pergunta que eu gostaria muito de saber do conhecimento do senhor é sobre Dom Pedro I. Ah, o protagonista da independência. Exatamente, fantástico, professor. Qual que era o nome completo dele, hein? Ah, essa é fácil. Dom Pedro I, como você sabe, era de linhagem aristocrática, daqueles que possuem vários sobrenomes. Seu nome completo, e atenção que essa é uma questão indispensável que cairá no Enem de 2013, é Pedro de Alcântara Maciel Soares de Albuquerque Matias Lima Joaquim Tiago Felipe Leme Barbosa Almeida Campos Olegário Jorge Roberto Amadeus Batalha da Conceição Batista, netinho de Paula Leopoldo Cipriano Homero Donizete Aguiar Teixeira Souza Caetano Diego Francisco Antônio Celso Medeiros Xavier Deleno Zezé de Camargo Herculano da Veiga Monteiro Oliveira Epaminondas Guilhermino Carvalho Sandy Júnior Pereira Melo Romualdo Olavo Tadeu Vidal Benedito Rodrigues de Malbec Estradovários Nisoli de Von Richthofen da Costa Freire e Serafim de Bragança e Bourbon. Também era conhecido como PP por seus chegados. Teleurso 2000, uma iniciativa da FUDESP e da Fundação Roberto Marimba.